Alô, meu showman Nando Mix. Vamos lá, Nando Mix. O voo foi autorizado, meu... Já autorizado! Então, estremece os tripulantes da nave. É o Rubi! Joga a mãozinha pra cima! Eu vou me apresentar a tua mãe, sei que ela vai te falar. Com esse monstro tem que ficar, ele é certinho. Eu vou me apresentar ao teu pai, ele também vai falar. Com esse monstro tem que ficar, ele é certinho pra casar. Certinho pra casar. Mas esse amor tá doado no meu peito. É a segunda parte da Marvel. Apaga. Mas esse amor tá doado no meu peito. Nem o vento desaba. Rubi. Joga a mãozinha pra cima! Toma. E a piranha vai chegando, vai chegando de mansinho. Eu queria ouvir o grito das mulheres solteiras, se são fiéis aí, meu irmão. Joga a mãozinha pra cima. Só a mulher que nunca meteu o chifre, levanta a mãozinha no alto, eu quero ver. Eu quero ver a mulher fiel. Levanta a mãozinha. E a mulher que já pegou um chifre, dá um grito. E a mulher que já pegou um chifre, joga a mão pra cima. E bate na palma. É assim, chumbe. Na palminha. É da palminha. Baby, alô. E aí, filha? Tudo bem contigo? Tudo bem. Só liguei pra perguntar. Fugue. Boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou. Olha o nosso parceiro Mauro da Cigueira. Aqui com a gente, o nosso parceiro Guilherme também. Oba, torcida do Leão curtindo o Rubi. Só liguei pra te falar. Queba batão, grandão. Queba batão. E o nosso parceiro Josimã Maiara também segue com a gente. Queba batão, grandão. Olha a Josimã, uma só de boa. Tá na pressão do Rubi, né, menina? DJ mulher, vamos parar. Baby, alô. E aí, filha? Tudo bem contigo? O quê? Só liguei pra perguntar. Chega, Gibocinho! Esse batidão é pai d'água, sente só! É o Rubi! Agora! Vem no bastidão. Vai botando pra cima. Oh, chacha, hey, chacha, oh, yeah. A vida só voltou. O dia, a nave do sol. A nave do som voltou, a poderoso. Vem. Vem curtir com a nave, vem pra cá se divertir. Vem curtir com a nave, vem. A nave do som detonando. Um bombardeio sonoro. A nave do som voltou. Parceiro Brandinho, é o Brandinho. nave do som também, né, garoto? A nave tá de volta, MC Jake tá cantando e lançando música nova. Novinha fica sonhada e geral vai endoidar. É o Rubi que tá tocando pra fazer as mina pirar. Essa é a inovação, a nave solta o batidão. É o Rubi que tá tocando e ritmo de ostentação. Ritmo de ostentação, ritmo de ostentação. E a nave vai chegando e todo mundo levanta a mão sempre pra cima. Itália sempre ao lado, Itália sempre ao outro, Itália sempre ao lado. E doida essa parada, endoida tudo, endoida tudo. No bastidão, vem, vem, vem. Nosso parceiro de DJ, a pessoa da Rádio 104. Ele tá aqui fazendo a pedra, né, garoto? Faz a pedra. Vem, vem, vem. De letra, gosta de melody romântico, gosta de melody pra se apaixonar. Essa aqui é nova e o Nando toque aqui no Rubi. Esse melody é firme, doido. Missa solta aqui no Rubi. Eu já não vou engolir. Rodrigo Brão também está aqui fazendo a pedra. Faz a pedra aí. Você diz que me ama, no entanto não mostra nada disso por mim. Por mim. Tá errado, deixa eu ver. Poderoso Rubi. Com o DJ Juiz, Lucy Rafael. Agora eu vou sair. Vou dançar e curtir. Um espetacular. Bora, meu parceiro, chego! Com o DJ Juiz, Lucy Rafael. Olha o Railson também aqui com a gente. O Mick também, só de boa. Olha o parceiro Darley. E aí, rapinha, Playboy. Manda! Rubi. A nave do sol. O meu parceiro Maico do Bom Saber do Aquara rompendo as fronteiras pra Gostinho Rubi. Bora, Maico. Eu não nasci pra ser segundo plano. Estava cego, mas já não me engano. E essa aqui, e essa aqui, e essa aqui. Ajuda essa na Viviane batidão lá na praia, né, meu irmão? Quando me lembro do teu beijo, bate a saudade, um desespero não dá mais. O meu parceiro Matheus do Whisky também está aqui com a gente. Um abraço do showman. Eu preciso te encontrar. Vem fazer a pedra do Rubi. Rubi, a nave do sol. DJ Nando Mix. O showman. Rodrigo Brão também segue com a gente. Um abraço pra você com muito carinho, já aqui fazendo a pedra também. abraço pra você, garoto. Bem, bem. Viviane Batidão, DJ Júnior Vidal e DJ Betinho estabelece o sucesso absoluto. Vem no bastidão, vem no bastidão. Bora, meu Rubi. Posso pra trazer um rubizão pra fazer a festa pra galera aqui, meu irmão? Eita, Popi! Começar, tentar nos reconciliar. É um pouquinho do show do Rubi. Eu te amo tanto, custa tanto viver sem ti, sem ti, sem ti. Se tu ainda me amas. Alô, meu parceiro Thiago, bola mais uma, garoto! Ainda me amas. Te peço só mais, só mais uma chance. Só mais. Quem que tá apaixonado? Diz assim pra ela. Eu só te peço só mais, só mais uma chance. Só mais uma chance. Bota a mão pra cima e vai detonando. E joga a mãozinha pra cima e bate da palma da mão. Bate da palma da mão. Você está no Rubi. E vai botando na pressão, pressão, pressão. É! Olha o meu Rubi! É ele que detona. É ele que agita. Dali, dali, dali, dali. Dali, DJ Nando. Dali, dali, dali, dali, DJ Nassayari. É o seu novo show. É o seu ultra show. É o seu novo show. É o seu ultra show. Dali, dali, dali, dali, DJ Nassayari. Dali, dali, dali, dali, DJ Nassayari. Vamos lá, galera. Comece a tremer. Chega, chega, chega. Já. E bota a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. É uma palminha. É uma palminha. Gira, gira. Olha o Ivan da Balsa também, a rainha do portel. Meu parceiro Télio do carro, Palio, alô! Batidas assim, bora mudar. E joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. E bate na palminha, e bate na palminha. Levanta a mão em cima e faz a pedra do Rubi. Levanta a mão pra cima e faz a pedra do Rubi, levanta a mão pra cima e faz a pedra, e faz a pedra, e faz a pedra. Rubi! Fera dos mixes. Chega, chega, chega, chega, chega. Já vem. Galera do Bada Xinja também. Valeu. Poderoso. Vai de mansinho, de mansinho, de mansinho. Alô, ponta de pedras. Eu tenho um amigo comigo. Ele pensa que eu sou boba, quer se aproveitar. Ele não tem conversa, é só enrolação. Sai de equipe a equipe, ele é o pipão. Esse menino bate perna a noite inteira. Pega uma, pega duas, só bobeira. Chega na hora da galera coletar. Ele tá bebo, bebo, ele tá doidão. E no final da festa não gastou um tostão. Ele tá bebo, bebo, ele tá doidão. E no final da festa não gastou um tostão. Esse menino bate perna a noite inteira. Pega uma, pega duas, só bobeira. Chega... Olha o nosso parceiro Luiz Guilherme está aqui também. Vai... Um abraço pra você, Luiz. Ele tá no Rubi, no Rubi. Rubi, Rubi, Rubi. Faz a pedra aí. Não. DJ Betinho. E vai botando a mão pra cima, mão pra cima, mão pra cima, mão pra cima. Vem! Vem dançar. Vem fazer a pedra do Rubi sempre poderoso. DJ Pirassi, o garoto das produções. Olha o nosso parceiro Luiz Guilherme, um abraço pra você. O brindinho Playboy também está aqui do lojinho, bora abrindo! Só beijou de longe, desejei. Foi como uma luz, forte atração. Foi como ver o sol. Daqui a pouquinho tem um show da nave. Liga o computador, me diz onde te encontrar, que eu já vou. Deixa ver no sim, dançar de novo pra mim. Vem cá, quero te conhecer. Deixa eu beijar você, deixa eu abraçar você. Pronto, Hunger! tudo aqui no Rubi. Amor, eu sofri tanto sem você. Não pensei que um dia fosse te perder. Errei em machucar seu. Meu parceiro Bredinho Playboy está aqui do lado, bora garoto. Olha o Rodrigo Brown, tá por ali também fazendo a pedra, né garoto? Faz a pedra. Está aqui fazendo a pedra também. Faz a pedra aí. Fazer certo pra mim. Olha o Maurinho também, o Denis aqui com a gente. O nosso parceiro Glauber. Toda a galera estrada, meu irmão. Anda, anda, anda, anda. Vem, coxinha. Fazendo a pedra, mãe do chove. Procurando aonde estás, não sei aonde ir. Desorientado, confundido, busco por você. Pois sou o único que vive a pensar em ti. E este coração que insiste em amar você. Ele mente, está claro que não quer que vá. Este coração jamais vai poder aceitar. Ele sente falta do carinho e do calor. E me culpa por levar essa dor. Pra cima e bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma. Esse aqui é Rubi. Olha meu parceiro Josimã, a sua primeira dama aqui com a gente, a Maiara. Toda a pressão no Rubi. Vai Rubi. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, eu vou tremendo. Treme, treme, treme. Meu parceiro Leozinho da Estrada está aqui, bora Leozinho. Treme, treme, eu vou tremendo. No bastidão, no bastidão. Quem gosta dele? Olha o Alberto Santos, nosso secretário de cultura, está por ali. Levante a mão. Um abraço pra você, Alberto. Eu sou, sou. Tamo junto, garoto. Eu sou, sou, sou. Faz a pedra. A inovação é o DJ Vomi Pop. A inovação é o DJ Mariano. O som do futuro, ninguém segura não. Eu vou na tremidinha e você bota pressão. O som do futuro, ninguém segura não. Eu vou na tremidinha e você bota pressão. 5, 4, 3, 2. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, eu vou tremendo. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, eu vou tremendo. Rubi. diferente pra galera que quer dançar. Agora eu quero ver dançar, meu irmão. Se o cara ainda não descolou um periquitinho, a hora é agora, viu? Quero ver! Banda 007. Nosso parceiro Pressa da Informática está aqui com a gente. Bora, Pressa! Se quer mesmo saber, vou te contar. Mas pensando melhor, chegar mais perto, eu vou te mostrar. Te juro pela luz, a lua cheia, e vai valer a pena. É uma pena você não topar. Seu beijo causou verdade, memória e outras coisas mais que eu já nem lembro agora. Nem quero lembrar. Segura, showman! Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou mesmo corte de cabelo, tentou. Vou te contar aonde ela errou. Ela errou quando o beijo não me arrepiou, quando o abraço dela não encaixou. O erro dela é... Rodrigo Brown, saque só de você. É hora de dançar o arrocha. Ela quase... Olha, gente, aqui o Rubizão toca de tudo pra galera. Mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar, a distância do quase é tipo ir de volta daqui até Marte. Se Deus fez vontade de você... Abraça com muito carinho, Franci. Barata também está aqui com a gente. Olha o Rubinho. Aí de Deusa também, um abraço para vocês, meninas. Se Deus fez vontade de você, tá decorando a casa dele. Ele não vai deixar descer. Olha o Stock Santos também. Stock na área, tá no Rubi. Rubi. Banda 007. Ela tentou, meu orgulho caiu quando subiu o álcool. Aí deu ruim pra mim e pra piorar. Olha o nosso parceiro DJ Ronald do Mega Paulão, está aqui também. Vem no asfalto. Valeu. Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende. De novo eu fechando esse bar, afogando a sala. Ou beijando esse copo, abraçando as garrafas. Grande DJ Ronald, meu irmão. Banheira nesse risco. Cara que tem um talento enorme, hoje está aqui fazendo a pedra com a gente. Seja bem-vindo, meu. Você tá no Rubi. Sentimento que nunca se acaba. Ou beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risco. E a família boy aqui da Chiqueira também, um abraço, Borges. Eu tô largado as traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Oh, oh, oh, oh. A falta de você, bebida, não avisa. Um bateio sonoro. Oh, oh, oh. Tô tentando apagar fogo com gasolina. Olha o nosso parceiro Jaquinho do Corte também, um abraço pra você, garoto. Tá aqui no Rubi. Banda é o do S. Você ter avisado que não queria mais. Tava tudo acabado, ponto final e tudo bem. Ficaria ninguém. Mas seu corpo quis correr o risco e foi se aventurar. Mergulhou no perigo, deixando um coração partido. E tocando tudão pra galera se ligar. É a segunda parte do show do Rubi aqui na sede Pedro Pato. Bora, meu promo de Rubi. Pode tentar esfregar pra tirar o perfume da roupa. Rubi, papai. Apagar a marca de batom da sua roupa. Com álcool, água e sabão pra tentar esconder sua culpa. Você pode limpar tudo, mas a sua consciência tá suja. Pode tentar esfregar pra tirar o perfume da outra. Pode enxaguar pra apagar a marca de batom da sua roupa. Bora detonando muito o som pra tentar esconder. Detonando a sequência de rocha pra galera que daqui a pouquinho tem um show, tem um Bruninho. Consciência tá suja. 007. Bora dançando do jeito. Rubi, a nave do sol. Assisto o tempo passar, tento me dispersar, olhando o celular. Metade do meu coração só quer te ver de novo, e a outra só pensa. O meu parceiro Brindinho Playboy está aqui do ladinho, um abraço para você. Qual é o lado que você tá, hein, Brindinho? Do lado esquerdo. Eu, pode crer, garoto. Alguém novo em mim, só existe você. E nessas horas, meu sorriso é passageiro. É aí que eu percebo a falta que me faz você. Dinheiro pra eu me sentir inteiro, só preciso de você, de você. Romeu, a voz que apaixona. Oh! Antes do show, bora fazer essa sequência de marquete pra lembrar. Berço, atenção, berço do Rubi. Então chega rapidinho. Alô, berço do Rubi. Vamos pro show. Alucinado. Bora girando. Mas equipe, eu sou Rubi! Eu sou Rubi. A equipe é União Hightech também. Eu sou de, ao teu lado. Os loucos pela Mave. Faz a pedra. Amor. Alô, Besso! Atenção, Besso do Rubi! Não chega, Besso! Rapidinho! Minhas noites agora são frias em ti. Imaginando o marcante! E bota a mãozinha pra cima e faz a pedra do Rubi! E faz e faz a pedra! Faz a pedra aí! Rubi! Eu quero mais, um pouco mais. Depois do amor. Depois do amor, tu quer o quê? Eu quero carinho. Um abraço pra você, Miguel, Miguel, Miguel. Você não vê, não consegue entender. Eu quero atenção ao invés de prazer. Me pegue no colo, diga que sou sua. O meu parceiro Denilson também está aqui com a gente. Olha o Tuxê. O meu parceiro Maurinho também. Olha o Glauber e a galera da estrada. Comigo, eu preciso do teu abrigo. Meu bem. Alô, neguinho, por gentileza, chame o Besso do Rubi, por gentileza, neguinho. Depois do amor. Olha meu parceiro Jaguinho Pica-Pau, parceiro Kines aqui também com a gente, abraço pra você. A galera aí do time Real Campinho. Alô, Thiago. Me fez um pedido, eu levo pro cinema. Vem logo me ver, não consigo entender. Olha o porrozinho Samuel também e a galera de Belém. Já estão de boa no Rubi. Rubi, Rubi, Rubi. Sozinha, como eu te adoro. Vem que és toda minha. Vem. E vai botando pra girar, chumê, chumê. Puxa a nave, a primeira. O primeiro, é. O primeiro, é. O primeiro. Olha meu Rubi. Baby, você não vai atender os meus desejos agora. E a galera do Benfica, minha irmã, minha irmã. Se eu te magoei, vacilei, te peço por favor não vá. Bora meu parceiro Rodrigo Bro. Curtindo muita gelada aqui no Rubi, né, Rodrigão? Juarez e Reis! Já já tem um show! Eu quero sempre estar junto a você. Sempre te amar. E bota pra cima mais uma, mais uma, mais uma! Você, maninho, tá aqui fazendo a pedra. Faz a pedra aí. Sempre. Você nunca viu nada igual. Novo Rubi. A nave do sol. A nossa chama não pode apagar. E nem os lindos momentos que rolaram entre nós dois. A nave do sol. Meu amor, te amo, te amo, te amo. Chega, chega, chega, chega, chega, chega. E bota a mãozinha pra cima, embaixo da palma da mão, embaixo da palminha, embaixo, embaixo, embaixo. a pedra. O primeiro é a pedra poderosa. Vem lembrando, vem lembrando. Quando lembro dos momentos que passamos juntos, uma saudade aperta o peito, sem você não dá pra te esquecer. Eu fecho os olhos, eu não consigo, não consigo, só quero te amar. Na verdade, tô sofrendo com a mesma dor, porque a nossa história ainda não acabou. Não entendo, meu amor, por que tem que ser assim? Eu tô sofrendo tanto e você longe de mim. Ai, ai, ai, ai, ai. É agora. Essa dor que você deixou, tô sofrendo, meu amor, sofrendo de amor. Ai, ai, ai, só quero te dizer, falar que eu te amo e não vivo sem você. É simplesmente as melhores. De pedras, Rubi, todo poderoso. O Mike do Monstro, ele lembra dessa aí, né, garoto? E vem fazendo a pedra, bem, bem, bem. Já sabia que não me querias, eu sabia que era só mentira. Tanto tempo que por ti perdi, com promessa que não se cumpria. Ele lembra dessa e quando ele lembra ele faz a pedra, né, Michael? Faz a pedra aí. À espera de um telefonema, imagina que sozinho o teu colo. A solidão de amar quem não te ama é o veneno. É o Rubi, a nave do sol. Agora não terá um fim, porque me deixou agora. Bora que após a sequência tem o show do Rubi. Deixa no bastidão. Quem é que tá cansado aí? Quem é que tá cansado? Joga a mãozinha pra cima que eu quero ver. Quem é que quer fazer a pedra, ver o show do Rubi? Joga as duas mãozinhas pra cima aí. E o homem que tá pinge arrumar uma gata, o homem que tá solteiro, levanta esse bracinho pra cima, pra cima, pra cima. E bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma. Vem, vem. Carneiro dos Costa, meu irmão. Ele faz a pedra, né, Popinho? Faz a pedra aí. Bora, Popinho, hoje tá gravando, filho. Perto de você. Hoje o seu desastre é da galera. Olha, meu Rubi. Você chegou com a galera de Decel. Agora eu vou. E as mulheres solteiras, bota a mãozinha pra cima. Pra cima, pra cima. Preto da Nike, sim, sim. Eu só quero você. Alô, preto! Júnior do celular, meu grande amor. Só quero ter você perto de mim. Sente a emoção, agora é GZL. E doida na parada e vai botando na pressão. E doida na parada e bota lá pra cima. E bota lá pra cima, vai girar. Estou te esperando e você não vem. Já é madrugada e eu sozinho sem. Espalha do Campinas aqui da Nave. Já deixei recado na caixa postal. Saí pelas ruas a te procurar. Te encontro nas coisas que você deixou. Encontro na cama o seu perfume que ficou. Meu parceiro Popi falou, mando, tem que gravar uma sequência de marcante pra ficar na cabeça da galera que ponta de pedra. E o Nando vai detonando as principais. Se é melhor a gente dar um tempo, será que é melhor eu tentar te esquecer? Preciso ouvir a sua decisão. Precisa acalmar meu coração. Joga pra cima, quem lembra se canta. Você é por amor, sou capaz de enlouquecer. Por amor, por amor, por amor, vou tentar, quem sabe acontecer. Você briga, por amor, e você se apaixona, por amor, por amor, por amor, por amor. Mas acaba chegando junto dela e dizendo assim, ó: um, dois, três, já, já. Meninas solteiras, cadê vocês? Ando sozinha, tentando esconder. Dali, DJ Nando. A saudade que sinto só me faz lembrar você. Eu vejo tua boca e minha boca é tão bom. Vejo meu quarto escuro. Prossegue, meu querido, galera do Cachorrão Prime. Está aqui, um abraço pra vocês, com muito carinho. Pra não chorar, já curtindo. Ela vai trazer você e nossos lábios vermelhos. Jamais vou esquecer. Bora, meu Ruby! É bom, tô precisando mais um pouco do teu colo, amor. Eu sei você, chora feito uma criança sem carinho, eu não sei viver. E parceiro Jaqueline do Coche Guerreira Solo! Um abraço pra você, Jaqueline! Jogando a mão pra cima e bate na palma da mão. Bate na palma, bate na palma, bate na palma. E a galera tá assim, tá assim, tá assim, tá mil graus, chumbi. Rubi! Bora, meu promo de fofi! Pra ela. Me abrace forte, não diga que eu fim, de joelhos peço fique. Tento parar o tempo para te encontrar. Olha o Gabrielzinho Playboy, está aqui do ladinho também. Um abraço pra você, garoto. Quantas vezes me entreguei a outros braços para não pensar em ti. Mais uma que já já tem o show da nave. Já já tem o show da nave. Rubi. O Ali Matheus está por ali também. Bora, Matheus. Um abraço pra você, garoto. Chega de ser envolvido pelo seu. Olha o Nick, está aqui com a gente. O assessor do direito, bora, onda. Eu te confesso que sim. Evolução do som que ninguém superou. Há mais de meio século pensando em você. Sempre está na frente. E aí, Congo? Poderoso Rubi. Rubi. Alô, meu parceiro, Danilson. Melhores DJs pra você se divertir. É o Tony. Então sempre vai existir. Ele tá aqui no Rubi. Número 1. Rubi, e aí? Jamais vou esquecer. esquecer quem idealizou. Bora, meu técnico Jojo! Vai para o filho, sonho. Esse cara eu assino embaixo, meu grande técnico Jojo! Só que do lado esse cara é respeitado. Ele que deixa o som do Rubi cristalino. Essa pedra que o brilho mais apagou. É o número um. O primeiro. Número um. Você nunca viu nada igual. Ansiosa, poderoso rubi. Número um, a nave do sol. A pedra mais preciosa, poderoso rubi. E vai no bastidão, no bastidão, no bastidão. E vai no bastidão, no bastidão, no bastidão. E jogue a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Bate na palma da mão, bate na palma da mão. E vem chegando de mansinho. E vem chegando bem. É agora. E bota a mão em cima e faz a pedra do Rubi. E bota a mão em cima e faz. Eu tô, o que você pediu, meu copiloto. Atenção, meu copiloto André, pode chegar aqui na cabine de comando pra gente decolar a nave do som. Alô, minha tripulação, vamos ficar postos que o voo vai ser iniciado. Você me conquistou de um jeito, agora eu não consigo. Olha o nosso parceiro Rubens tá aqui também, o Rubens do Petróleo é a primeira dama. 48 horas. E aí, Xeleco? Olha, alô, Anderson também tá aqui com a gente. Sou do novo fã clube. Anderson dos Contatinhos. Olha o Delcínio da Pitbull. Um abraço do Nando pra você. Aonde o H de fogo vai, eu vou atrás. Eu sou do Tapanando, a galera do Ponte. O mais novo fã clube Super Pop. Eu sou do Tapanando, a galera do Ponte. O mais novo fã clube Super Pop. Bora se posicionando, minha tripulação. O Ponte, o mais novo fã clube Super Pop. Eu sou do Tapanando. Após essa aqui tem um voo. E bota lá pra cima, bota lá pra cima. E passa a pedra do Rubi, passa Rubi. Essa noite me disseram que te viram por aí, desfilando a paquera, tinha o pra seduzir. Porém me informar, corri para perguntar de Timeline, Portugal, disseram que isso é normal. Gatinho, bonitinho, que será que aconteceu? Entreguei meu coração, mas você me esqueceu. Você não era príncipe, era sapo. Me enganei com uma ciota, lá te vou desprezar você, amor. Olha o Rubi chegando assim, ó. É tudão poderoso, vem dançar. Vem fazer a pedra do Rubi. Sempre poderoso. E aí, meu amor? Meu amor, é dia para nós. O sol está nascendo e o vento está soprando. E os sinais da almirante bar. Olha o nosso secretário de cultura, Alberto. Está por ali, bora, Alberto. Meu amor. E aí, Matheus Luiz? Eu vou pra lá de Troncamento. Uma passarela da BR-316, lugar aonde a gente se encontrou a primeira vez. Bora, minha filha, chegou a hora de liberar. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Libera, libera pra mim. Libera. É diferente hoje, papai, papai, papai. Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Olha o nosso parceiro Jardim do Coche também, um abraço pra você. Faz essa parada, uma noite não é nada, eu sei que você tá afim. Comigo ela não quer, não quer, não quer, não quer. De jeito nenhum, e ainda diz que é mais assim. E vem curtindo de mansinho. Você vai dançar com todo o poderoso. Vindo de um brilho lindo que me enfeitiçou. Você vai ouvir todo o poderoso. Meu parceiro Giovanni está só de boa por ali também, valeu! A cara que me contagiou. E você? Hoje você vai curtir. Faz a pedra do Rubi, faz a pedra do Rubi. E joga a mão pra cima e faz a pedra do Rubi. Rubi! Vai do gingado, do gingado, do gingado. Dale! É a Rubi! Eu vou lhe contar uma história. Uma menina que eu tinha que adorava jerecar. Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas. Ela só no jerecar. Era de dia, era de tarde, era de noite. Essa menina só queria jerecar. E não me deixava mais dormir. Ficava em cima de mim. Só queria jerecar. E vai, e vem, e vem, e vem, e vai, e vem, e vai, e vem, e vem, e vai. Ela tira meu sossego. É diferente pra galera que curte, meu irmão, meu irmão. Toda vez que chega perto de mim. Só pra galera ficar ligada que o Rubi é tudo. Não contenho meus desejos. Toda vez que eu a vejo. Já já tem um show. Invadiu meus pensamentos e tirou. Ela mexe com meu coração. Ela mexe. Bora que já tem o show. Já já tem o Bruninho. E o show da Mafia Cantel. Ela mexe, mexe com meu coração. Ela mexe com meu coração. Meu parceiro Rodrigo Braudi está por ali também. Um abraço pra você, Rodrigo. Aqui tá todo mundo. Ela tira meu sossego. Toda vez que chega perto de mim. Não contém meus desejos. Toda vez que eu a vejo em mim. Invadiu meus pensamentos e tirou a minha. você está no Rubi. É Rubi. Ela mexe, mexe com meu coração. Ela mexe com meu coração. Ela mexe com o meu corpo. Fico louco de paixão. Ela mexe, mexe com meu coração. Ela mexe com meu coração. Ela mexe com o meu corpo. Fico louco de paixão. Ela mexe, mexe com meu coração. Ela mexe com meu coração. Olha o nosso parceiro DJ Ronald está aqui com a gente. Ele tá no Rubi. Bora, garoto!